tradução da semana. Aqui vamos nós com mais uma tradução da semana, Escola Show Produções. Ah, love is all around. I feel it in my finger. I feel it in my toe. A filha ele matou. Nossa, que triste. Love is all around me. Lave o seu arame. I saw the feeling grow. Eu sou do Shilling Draw. It's written on the wind. Ser frito amendoim. It's everywhere I go. Esse eu virei agora. Oh, yes, it is. So if you really love me, sou eu, filho Milambi. Come on and let it show. Que a mão dele inchou. Deve doer. Lindo, I love you. Ah lá, eles viu. Mamas beirada. Madureira é mó frio. Pés não begin. De pirueta. Casou Marlon. E o Henrique. É a tradução da semana. Para encerrar com chave de Boston. O nosso Escola Show dessa sexta, mena. Se liga no amor. Assim eu fiz before me. Assim eu fiz before me. Asa de uma abelha. Ah, cara, que te funguem. Eu vou dar fim no ser. Oh, é sardinha. O Guinho come estrume. Ana, que mato, you. Ui, ui, ui. Alisa a mão no sangue. E nem fritei atum. Oi, essa atum. Lindo, I love you. Ah lá, eles viu. Mamas beirada. Mandureira é mó frio. Pés num biquíni. De pirueta. Carozou Marlon. E o Henriqueta. O Henriqueta. Ser frito amendoim. Esse eu virei agora. É. Sou eu, filho Milambi. Que a mão dele inchou. Que a mão dele inchou aqui no Escola Show na tradução da semana. A mão dele inchou. E assim está traduzido. Wet, wet, wet, love is all around. Oh, em português, molhado, molhado, molhado. Sou eu, filho Milander, que a mão dele encheu.